não, já tinha feito a matrícula online, vim esclarecer dúvidas e tratar do cartão de estudante. É assim, pelo menos primeiros olhares e tudo mais, parece-me ser um sítio assim bastante calmo e que dá a impressão de ser um sítio mais, como é, mais pequenino, mais acolhedor, mais familiar, em vez de ser aquela escola assim muito grande, uma grande confusão. Pronto, esta assim parece ser mais calminha, mas pronto, vamos ver como é que é. Eu sou uma pessoa também bastante calminha, não gosto muito de confusões, então estive a ver casas online, vou ver agora casas a seguir, pronto, quando for embora, já tenho um contacto com uma senhora, mas se não der, recebi agora uns papéis de alojamento. E pronto, vamos ver isso.